lembro do seu jeito lindo. Era você a mais bela. Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone. Eu preciso saber. Estou como criança perdida. Um teu beijo na boca insensata me fez cair em teus pés. Combinou tua boca em minha boca. Estou aqui e eu te peço pro que der e vier. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. E num quarto fechado, eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer teus lábios. O amor, o amor, meu amor. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Chegou com essa carinha de anjo pra defender meu coração do mal, da solidão. Meu herói, e que chegou pra me salvar da solidão. O que que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração. Meu herói, as cores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Vem como um clipe romântico. Volta um filme, me deixa sonhar. Vou sonhar, vou sonhar até a gente acontecer. Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar até acordar com você. Não pensei, resisti algo tão forte assim, que tomou conta de mim. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Por estranhos eu andei até te encontrar. Meu primeiro amor, você me mostrou que a felicidade quando dois

pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Você nem sequer pensou em mim, você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta assim, você só pensou em si. Todas as portas do meu coração, e que tu vem dar volta por qualquer parada. Eu ponho a mão no fogo por essa paixão, pois sei que você me tem no coração. Eu deixo os seus olhos ao tocar meu corpo. Amo você. Tanto amor que esqueça até de mim. Você tem gata branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de copiar, me traz suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim, assim. Amor, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, tudo gira, mundo é uma bola. Mudei os meus conceitos, me valorizei. Saí pra balada, me libertei. Dei a volta por cima e hoje eu te mostrei a minha nova namorada. E pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Pra voltar, amor, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Mudei os meus conceitos, me valorizei. Saí pra balada, me libertei. Dei a volta por cima e hoje eu te mostrei a minha nova namorada. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, ah. Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessas para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Mas eu preciso sair dessa, deixar de me apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. Mas é tão quando alguém machuca a gente e o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. E dói demais, só quem ama sabe e sente o que se passa em nossa mente na hora de deixar pra trás. E nunca mais eu vou provar do teu carinho, nunca mais eu vou poder te abraçar. Ou será que vou viver melhor sozinho? E se for, mais fácil pra me perdoar. Mas o amor, ai, vem, só confunde a gente. Não sei se com você é diferente. O amor, mas às vezes só confunde a gente. Não sei se com você é diferente. Olhos já não param de chorar. Meu Deus, onde você está? Essa saudade está me matando. Ai, que vontade de te ver. De uma vez eu quero te dizer o quanto eu te amo. Inevitável não lembrar de cada gesto em cada olhar. O mundo gira, o tempo passa e ninguém ocupa o teu lugar. Quando você se foi, deixou meu coração partido. A outra metade de mim foi embora contigo e sem você. Eu choro, eu choro, eu choro. Aqui te desenhando no meu pensamento. Já gravei você na tela do meu sentimento. Volta, que eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Vinte e quatro horas pensando em você. Vinte e quatro horas querendo te ver. 24 horas por dia pensando em te encontrar. E eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar. Uma, duas, três da manhã e eu aqui pensando em você. Fico rolando na cama até ver o dia amanhecer. No carro, no trânsito, indo pro trabalho, no rádio começa a nossa canção. Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Ou só pode ser provocação? 24 horas pensando em você. 24 horas querendo ver. 24 horas por dia pensando em te encontrar. E eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar.